The stage is set. The green flag drop. Os seus cartuchos, meus queridos! Estamos de volta depois de uma incrível Campus Party 2011. Eu sobrevivi em partes. Eu sou o Vivacqua e como eu sinto saudade do meu avatar vestido de Jedi na Xbox Live. Eu sou o Giba e eu tenho inveja de quem tem a live, principalmente por causa dos jogos de Sonic. Aqui é o Guilherme Costa e eu ainda não enfrentei nenhum 3RL. Aqui é o Fabiano e eu nunca nem tive a oportunidade de pensar em enfrentar as 3RL. Aqui é o Kodoji e Xbox pra mim é uma caixa com X. Isso aí, a caixa coberta de queijo. Ai, ai. Pois é, vamos para a leitura de e-mails e recadinhos. Voltamos já já. Galera, aqui é a Ira Croft. Aqui é o Giba. Diretamente para vocês no Dia do Jogo Justo, aqui em São Paulo, estamos para entrevistar o Moacir Alves. A gente veio aqui também curtir o evento, ver as palestras que teve sobre o Jogo Justo, conhecer um pouco mais do movimento relacionado ao Jogo Justo, como é que funciona. E na entrevista o Moacir vai explicar muita coisa aí pra gente, aí, muita coisa interessante e que muda bastante a visão sobre o que é o Jogo Justo, como vai acontecer o Jogo Justo e o que isso vem a beneficiar nós games. E mostrando pra todo mundo que nós do Nerdrops apoiamos o Jogo Justo e apoiamos a cultura nerd de games. É isso aí, galera. Então fiquem aí com a entrevista do nosso querido Moacir e aquele abraço pixelado. Um beijo pixelado. E aí, galera? Estamos aqui com o Moacir Alves, o idealizador, o nosso super-herói, que vai nos apresentar sobre o projeto do Jogo Justo. Tudo bom, Moacir? Tudo bom, obrigado pessoal do Nerdrops, que é um site que eu gosto muito, né? Então é um prazer estar aqui falando com vocês. Bom, vamos lá. O que é o Projeto Jogo Justo? O Projeto Jogo Justo é um projeto que visa a redução da carga tributária nos games para inserção digital desse entretenimento no mercado brasileiro. Na verdade, nós temos já uma grande gama de jogadores, porém todos eles são, digamos, do mercado cinza, o mercado de contrabando e pirataria. E o que nós fazemos? Nós queremos trazer essas pessoas para o mercado legal, gerando assim empregos e também gerando oportunidade no Brasil sobre esse negócio. Eu li no site de vocês que era para ser um projeto de lei, uma PL, e que não será mais. Qual vai ser a estratégia de vocês? Como que vocês vão chamar a atenção do governo para que haja diminuição da carga tributária? Com ações como hoje. Nós estamos indo hoje para o Jornal Nacional. Então hoje nós estamos. Hoje o Jogo Justo vai estar na casa de 30 milhões de pessoas. Qual é a nossa intenção? Na verdade, ele não começou com um projeto de lei. Tá? A nossa ideia era fazer um projeto de lei. Só que o projeto de lei demora 10 anos. Não, a gente não quer esperar 10 anos para isso acontecer. Então depois nós mudamos a tática. Nós fomos para a reclassificação dos games como cultura. E é o que nós vamos tentar fazer. Nós temos pessoas certas inseridas em certos locais estratégicos para conseguirmos finalmente colocar, reclassificar os games como cultura. Há a possibilidade de uma união que esse projeto venha a ter com o Ministério da Cultura? Para que o Ministério da Cultura venha agir diretamente sobre isso? Nossa, nossa maior vontade é que isso aconteça, né? Nós queremos realmente trabalhar junto com o Ministério da Cultura e Ciência e Tecnologia, né, para mostrar que o nosso Brasil dos games é um Brasil dos games porque vai prosperar. Na verdade, nós estamos planejando já nos encontrarmos com esse pessoal do Ministério da Cultura e da Ciência e Tecnologia. Quem assumiu da cultura foi a irmã do Chico Buarque e do Ministério da Ciência e Tecnologia foi o Mercadante. Então nós precisamos falar com ele para ver se a gente consegue finalmente reclassificar esses games para abrir o mercado brasileiro de jogos. E falando um pouco mais diretamente sobre games, sobre os jogos, hoje o mercado de mídias virtuais tem tomado grande espaço no mercado de games e chegando até a ultrapassar de mídias físicas em disponibilidades e valores econômicos. Você acha que após o projeto Jogo Justo pode reverter essa situação das mídias físicas voltarem a atuar diretamente sobre o mercado e que as pessoas tenham mais acesso e queiram ter essas mídias? Plenamente. O que acontece? O projeto Jogo Justo Vingando, você vai ter mais interatividade. Ou seja, as pessoas vão querer buscar mais esse tipo de mídia que é os games. Por que que ele não é muito bem inserido hoje? Porque, na verdade, ou ele é mercado cinza ou ele é contrabando. Nós não temos nada efetivo no Brasil, nem de pesquisa, nem absolutamente nada sobre games. Então, como é que a gente pode deduzir que esse país é um país grande nesse sentido? Não tem como. Se nós conseguirmos realmente a reclassificação, eu tenho certeza que todo mundo entrando na legalidade, ou pelo menos uma grande parte, nós conseguimos ser até competitivos. Eu não digo nada que se o Brasil for realmente parar ou quase parar com o mercado cinza, nós vamos para o terceiro ou quarto consumidor de games no mundo. E hoje, o dia do Jogo Justo, e abrindo para a C-Games, que é a nossa associação, é justamente isso, a gente vai começar a ter voz, ou seja, não é assim, a associação está aqui para fazer a diferença. Na sua opinião, como um gamer hardcore, qual é a maior influência dos jogos eletrônicos na formação de um caráter de uma pessoa? Pergunta difícil, hein? Não é à toa que é do Nerdrops. Bom, eu acho que é o seguinte, os games na minha vida foram, assim, fundamentais. Por quê? Quando eu era bem pequeno, meu pai e minha mãe, eles não tinham condições de pagar uma empregada para ficar comigo. Adivinha quem era meu companheiro, entendeu? Os games estavam sempre lá fazendo parte da minha vida. Aí o que aconteceu? Imagina uma criança de 12 aos 17 anos que eu fiquei sozinho em casa, sem ninguém para conversar, sem nada de entretenimento. Se não fosse os games, eu, sei lá, eu era um pirado, era um revoltado, era alguma coisa. Então os games mantinham a maior parte do meu dia em cima. Era muito legal. Aí eu fui pro MSX, que abriu a minha vontade de conhecer a língua japonesa. Aí eu fiz 6 anos de japonês por causa dos videogames. Então foi muito legal. O que eu diria que os games fizeram comigo, na verdade, eles abriram o caminho da cultura pra mim. Aí eu acho que eu ganhei muita cultura com eles. E melhor, agora eu tô ganhando muitos amigos. Cada vez que passa mais, esse projeto me dá mais amigos. É fantástico, assim, é um negócio que eu tenho prazer de fazer. Eu tenho amigo desde a Europa, a qualquer canto do Brasil. Onde eu vou no Brasil hoje, eu tenho um cara que quer estar lá me recebendo. Se eu vou para aquele lugar e eu não vejo esse meu amigo, ele me xinga. Pô, você vem aqui, não vem me ver? Pô, fica nervoso. E mais só virtualmente. Então, meus amigos virtuais passaram a ser mais amigos reais. Começando a ser parte. Campus Party aconteceu isso. Os amigos virtuais tornaram-se amigos pessoais. Então, é uma maravilha pra mim, sabe? Eu tô amando isso. Olha quando a gente chegou. Quem era o Moacir antes do projeto Jogo Justo? Não era ninguém. Hoje o Moacir é o cara que está à frente da C-Games, à frente do projeto Jogo Justo e à frente de um monte de gamers. E que tá todo mundo ali. Vai, Moacir, vai, você consegue. A gente chega lá. Não tem coisa mais animadora que isso, sabe? Eu não ganho dinheiro com isso, muito pelo contrário, sai do meu bolso, porque eu tenho que manter a associação, então a gente tem sede, a gente tem conta pra pagar. E eu pago com prazer, não é uma coisa ruim. A partir do momento que eu fizer por negócio, vai completamente perder a minha grande vontade de lutar pelos games. Mas isso eu não vou deixar nunca acontecer. Pois é, galera. E você que reclama quando não consegue passar de uma fase, hein? Fala um pouquinho pra gente, qual vai ser a principal atuação da associação, principalmente naqueles que estão entrando agora no mercado de games? Seja de desenvolvedor, de programador, ou simplesmente daquele que quer vender os jogos, né? Qual que vai ser o apoio da associação para essas pessoas? Essa é a melhor parte. Bom, a associação está para ajudar todo mundo. O que acontece? Ninguém se comunica nesse mercado. O produtor não se comunica com o vendedor, que não se comunica com o consumidor, que não se comunica com ninguém. Nós vamos ser o elo entre essas pessoas. Hoje isso aconteceu muito aqui. Então assim, o Jogo Justo entrou, nós tínhamos trilha sonora feita por músicos, nós tínhamos um jogo feito por players e também por uma empresa, eles fizeram o jogo do Jogo Justo, quer dizer, que emoção melhor que tá ali, entendeu? A C-Games, ela tá vindo pra isso. Ela tá pegando o cara que não tem conhecimento algum de nada e mostrando pra um cara que tá muito tempo na área. Então, muitas coisas, nós vimos muitos programadores. Eu fiquei emocionado com tantas pessoas vindo e querendo saber como é, como não é, como é que se faz. E eu tô sabendo ainda mais que a C-Games vai fazer esse papel. Que essa associação que nós montamos tá fazendo esse papel. Então, assim, são as pessoas que estão ali pelo mercado e para o mercado. Nossa, como ajudar essas pessoas? Poxa, aquilo ali. Nós temos uma parte jurídica. Se tem algum problema, fala com a SEA Games. Quer abrir uma empresa de jogos? Fala com a SEA Games. Nós temos desde o mercadológico ao cultural. Se o cara quer fazer um jogo, a gente sabe quem indicar. Se o cara quer abrir uma empresa de jogos, nós não só sabemos quem indicar, como sabemos como abrir para ele. Então nós vamos apoiar essa pessoa. Então assim, o que nós estamos fazendo hoje é a revolução dos games no Brasil. Ou seja, pegando todo mundo e falando assim, pessoal, vem para cá que a gente vai fazer a diferença. Muito bom. E para quem está interessado em apoiar o Jogo Justo e a associação, seja ela pessoa física ou jurídica, qual é o procedimento? Nós temos o site, nós estamos abrindo as inscrições nele já, www.acgames.com.br. Lá você tem, quero me associar, e lá tem todas as instruções que você pode fazer para se associar e fazer parte dessa grande família. Nós estamos aqui para mudar o mercado, todos são apaixonados. O que nós queremos é mudar, e nós precisamos de todo mundo para esse sentido. E deixo aqui, obrigada Moacir pela entrevista, obrigada pela atenção, pelo carinho, pelo projeto, por tudo que você e a associação têm feito por nós, gamers, estudantes, desenvolvedores e afins. Deixo aqui para você um abraço pixelado, Nerd Drops Games, tá? Aparece lá no nosso blog, deixa lá um recadinho e quando sair a entrevista eu passo para você ouvir também. Maravilha, obrigado pessoal, obrigado pela sua simpatia. Por todo mundo, né, Drops, que eu gosto tanto. E vamos para os destaques de games aqui no Nerdrops Games. Mudanças no multiplayer do 3DS. Um filme de Black Mesa é lançado. Trailer de lançamento de Duke Nukem Forever é revelado. Personagens finais do Marvel vs. Capcom 3. Metal Gear Solid pode ser lançado em HD. E no Game Talk, e agora Microsoft, chegou a hora. Simbora pro cast. Pois é, pessoal, saíram mais novidades do multiplayer do Nintendo 3DS. E agora vou ler a notícia aqui que saiu num site chamado Nerd Drops. É um site muito específico, especial e esplendoroso. Você já chupou o seu hoje, Bivaco? Você já chupou o seu hoje? Eu já chupei. Foi grande, gostoso, macio e estou informado. Então, pessoal, quem leu a notícia quer falar alguma coisa antes que eu fique lendo a notícia? Então, basicamente é o seguinte. Quem utilizava os consoles da Nintendo deve lembrar dos famosos friend codes, né? Aqueles códigos extensos e gigantescos que em cada jogo você tinha um friend code diferente, né? O que aconteceu é que na semana anterior, mais especificamente, foi anunciado que você não vai ter um friend code por jogo e sim por aparelho. O que, de certa forma, é uma coisa nova, né, na Nintendo, cara. Eu, sinceramente, acho que a Nintendo tá cada vez mais atrasada em relação a multiplayer, cara. Ah, pelo menos agora foi um passo pra frente, né, que tava bicha vida isso aí. Parecendo forró com o Walker, né, cara? Era... É. Parecia que tava andando pra frente, mas tava pra trás. Cara, eu queria uma conta. Nintendo é difícil você criar uma conta no site Nintendo/3DS e fazer um account com um e-mail para as pessoas e você fazer login. Eu acho que isso deveria ser o essencial, cara. E tu conseguiria acessar de qualquer console. Porque você sabe que o Wii, ele é bloqueado. Se você comprou as coisas do Virtual Console, que eu tinha muito quando eu vendi meu Wii, ele não tá vinculado à sua conta, ele tá vinculado ao aparelho. É simplesmente a mesma coisa, só que é como se o friend code fosse o número de série do seu aparelho, né? Sabe o que eu acho? É que as empresas de games, tanto a Sony quanto a Nintendo, eles não copiam as boas ideias, porque eles vão achar que, sei lá, vai dar algum problema, porque não tem condição, cara. Tem tantas coisas que são de fácil implementação que eles não colocam, que pra mim não tem explicação dessa. Mas pra mim, sabe o que parece? Parece que, na verdade, os japoneses fazem isso. Eu tava vendo a conferência do lançamento do PSP e as pessoas impressionadas com a interface de toque em jogo. Oh, sugoi desu! Caraca, o DS já tinha, o Palm já tinha, um iPhone deu uma incrementada fodida nessa interface, porque ele só conta com isso. E o pessoal é impressionado. Eles ficam com a rédea e se tiverem ideias parecidas chegam a achar que é plágio e não uma tendência de mercado. O que me preocupa é que sempre demora pra Nintendo perceber uma coisa dessa, sabe? Porra, cara, uma coisa tão simples. Tu ter milhões de friend codes em cada jogo, cara. Você tem que lembrar o seguinte, cara. A Nintendo, com relação a jogo online, ainda tá muito atrás de todo mundo. Não é a primeira geração que acontece isso. Na geração geração passada você tinha o Xbox com a Live que já, pô, engatinhava pra ser a melhor rede online que existe. O PlayStation não tinha exatamente uma rede, mas você podia jogar online com mais facilidade. E o GameCube nem tinha jogo online, não era nem possível fazer isso. Phantasy Star Online, que é isso? Até o Dreamcast rolava, né, cara? Não, o GameCube tinha um jogo de Dreamcast pra jogar online, o Phantasy Star Online. Eu acho que a Nintendo podia lançar uma nova atualização pro Nintendo DS e também pro Wii, atualizando justamente essa parte, né? Já que eles finalmente colocaram alguma coisa legal, assim, nessa parte de multiplayer, já poder corrigir isso no Nintendo DS, né? Já que existe a possibilidade hoje em dia de você atualizar o seu console, tanto o console quanto o portátil, via internet, né? Eles bem que podiam fazer isso e ia deixar muito um dono de Nintendo DS feliz. É, mas aí vem aquela pergunta, né? O que é jogar online no Nintendo DS? Eu, por exemplo, joguei muito online no Nintendo DS. Eu não me importava com friend codes porque os jogos que eu achava fantástico de jogar online eram 3. Então eu jogava 3 jogos, eu não me importava de ter que anotar friend code de 3 jogos. Não tem aquela biblioteca gigantesca que você precisa ter uma conta. Eu, se eu quiser hoje jogar com o Kodoji no Steam, os jogos que eu e ele temos tem mais de 15 variáveis. Pra isso seriam 15 friend codes diferentes. Agora, quando eu só jogava Mario Kart, Tetris e Super Puzzle Challenge, eu sei que é pouco jogo com online muito bom pra jogatina mesmo. Então assim, a Nintendo não se importou porque não criou a necessidade. Quem reclamava eram os hardcores que não jogavam online. É, mas eu acho que o problema aí, realmente, no caso da Nintendo, é a implementação de início. Ela não deve ter pensado nesse fator de começo e agora deve ser mais complicado pra poder mudar isso aí. Não deve ser tão simples. Mas isso tudo é achismo meu mesmo. É porque o PSP criou um sistema online, ele não vinha com sistema online, ele vinha só com Wi-Fi. E o PS3 inaugurou sem um sistema online muito eficiente e foi melhorando. A própria Live foi evoluindo. O Xbox One não tinha Live, você tinha que comprar um kit que instalava Live no seu. Então eram coisas que foram trabalhadas. A Nintendo nunca tornou isso uma prioridade. Vale também ressaltar, por exemplo, que você conseguia, você, pra quem não conhece, né? Você até conseguia jogar online, mas você, por exemplo, não conseguia jogar com um amigo seu se você não usasse os friend codes, né, no caso. Um grande exemplo, o Call of Duty. Você consegue jogar normalmente online numa sala qualquer, por exemplo, né? Mas se você quiser jogar especificamente com um amigo, se você não tiver o friend code dele, tu não consegue jogar com ele, cara. Pra quem não lembra, né, no nosso terceiro episódio do Nedrop de Games, a gente tinha falado de um fanfilme baseado em Half-Life, que era o Beyond Black Mesa, né? E no dia 22 foi lançado esse fanfilme, né? Que a gente tinha comentado aqui. É um fanfilme baseado no... Não conta... Como a gente já tinha comentado no cast anterior, não conta a história de nenhum personagem, né? Só mostra uma parte, assim, da resistência, né? E depois dos acontecimentos em Black Mesa. Vocês viram? Como é que foi? Eu assisti, eu gostei, eu acho muito bacana esses filmes de fanfilmes. Além desse que eu assisti aquele outro de Tomb Raider, eu também assisti o do Metal Gear também, em fanfilme. Eu acho que cada vez mais, assim, os fãs deviam lançar, assim, eu acho bem bacana esse tipo de projeto. E eu, nossa, acho os caras, quando eles têm essa vontade de fazer isso e lança assim, por que as indústrias assim, de filme já não olham assim pra esses caras e falam assim, pô, esses caras são legais, né? Então, eu acho assim que esses vídeos, tanto os trailers como quando eles terminam de fazer o curta, funciona muito bem pra retratar certas situações que eles botam na história do curta em si. Mas eu acho que pra fazer um longa com esse tipo de produção não ficaria tão interessante. Tendo em vista alguns curtas que são feitos por mexicanos, argentinos, e tem uma qualidade de efeitos especiais grande pra caramba, porém, o contexto ali, a história em si, não teria muito pra onde ir. Eu acho que não funciona pra um filme grande. Eu também pensava assim, cara, até eu ter assistido o Metal Gear Philanthropy, que eu até comentei, inclusive, naquele episódio do Nedrop sobre isso, que foi um fanfilme baseado em Metal Gear. E, cara, ele não é um curta como o Beyond Black Mesa, ele tem 1h30, mais ou menos, e ele fecha bem, cara, ele tem uma história bem legal e, na verdade, ele é só uma parte, ele é só um filme, entendeu? De mais alguns outros filmes que vão sair, não se sabe ainda, né? Ele tem um final coração aberto para um segundo filme, entendeu? Então, assim, e foi um excelente filme, cara. Quando você quer fazer algo bem feito, você consegue fazer algo bem feito. Óbvio que você fazer um curta, não vou dizer que é mais fácil, mas você não precisa levar por tanto tempo assim a história, entendeu? Você consegue desmembrar ali um trechinho ali, como o Beyond Black Mesa, que tem 11 minutos, tu consegue fazer ali uma historinha legal e tal, onde você não se arrisca a cometer uma besteira, entendeu? E saiu mais dois personagens pro Marvel vs Capcom 3. Fora a semana passada, com o lançamento do Akuma e também do Taskmaster, essa semana saiu como notícia mais dois personagens, o Sentinela de X-Men e também a nossa chinesinha de Darkstalkers, Hensin Ko. Pra quem conhece ela, é do jogo Darkstalkers e fazendo o time aí, tem agora bastante personagem de Darkstalkers, hein, no Marvel vs Capcom. Além dela, tem a própria Morgan e a Felicia. Será que eles estão fazendo um time aí de Darkstalkers aí no jogo? Eu quero meu Dimitri. Quero meu Dimitri. Eu quero o Ryu do vampirão, cara. Ryu, vampiro, Dimitri. Eu acho que eles colocaram o Sentinela como uma característica mesmo de ser um jogador mais lento, como outros aí. É um pouco diferenciação a jogabilidade, como o próprio Mike Hagar. Agora, a Hensin Ko, ela é um personagem mais rápido. Ela é um personagem que tem mais combos, pra quem vai ver aí os videozinhos do jogabilidade dos dois. Assim, tem bastante diferenciação de jogabilidade em vários personagens do Marvel vs Capcom 3. E isso tá me agradando bastante. E pra variar, a gente falando de Marvel vs Capcom 3 no cast, né? É, cara, nossa tradição. Quando o jogo sair, cara, eu vou me sentir um órfão. É, exatamente, eu ia dizer que foi nosso padrinho, né, cara, de Nedrov. Porque desde o começo... A gente tá falando. O negócio é que quando o jogo sair, a gente não vai mais gravar porque vai estar jogando. Capitão América, Thor, Hobbit. É. Inclusive, vocês sabem, né, que tem uma edição que ele vai vir com um HQ explicando justamente o que aconteceu, um pouco da história do Marvel vs Capcom 3, explicando como é que aconteceu essa fusão dos dois mundos. Caraca. A minha pré-order já tá garantida, já comprei, vai chegar. Onde isso? No Amazon? No Amazon, é isso? No Amazon tem, no próprio site do Marvel vs Capcom, ele mostra as informações, mostra até um pouco da revista, assim, não a revista dentro, mas ele mostra a capa da revista, né, os kits que vem dentro. Isso que eu achei fenomenal. Eu gostei da ideia deles lançarem um HQ junto com isso. Cara, bora, o que mais a gente pode falar de Marvel vs Capcom 3 que ainda não foi dito, né, cara? Rip is about to blow! Então, meus queridos, você sabia que ia acontecer? Mais cedo ou mais tarde, a Sony já sabia, a Nintendo já sabia, o pipoqueiro que agora na minha quadra tá fazendo pamonha já sabia. A Sony lançou o PSP2 e nem ela quer admitir que é. Mesmo ele sendo igualzinho praticamente, ela virou e falou: não, não será. NGP, Next Generation Portable. Por quê? Porque melhor do que você numerar pra você ter uma escala histórica é você botar Next no nome quando ele ficar ultrapassado. Nada, nada melhor do que como era a discoteca 2001. Adorava esse lugar. Então, galera, finalmente, pelo Padim e Padcis resolveram o problema, botaram dois analógicos nele. Eu não tô acreditando, eu tô muito emocionado. E o melhor, né, cara? O melhor é que são dois analógicos mesmo, né? Como no controle, eles não são igual o analógico do primeiro PSP, né? Que ele é deslizante, como tá na notícia do Nedrops, né? Ele é como se fosse mesmo um analógico, cara. Ele não é um botão bêbado de elevador, né? Ele é um botão funcional. E com um touchpad, o touchpad que é uma área sensível ao toque, como o mouse de notebook, na parte de trás do PSP. Eu mexi no Motorola Backflip e ele tem a touchpad atrás para navegação de menu. Eu até estranhei inicialmente essa história de controlar pela parte de trás, mas em segundos eu tava navegando na interface do celular. O que eu vejo ali... Vamos lembrar, ele tem que agora com dois analógicos, ele tem praticamente a mesma quantidade de botão que o controle DualShock. O que tiver faltando, você vai colocar na touchpad. Nos vídeos de demonstração do lançamento, tem jogos já sendo controlados pelo touchpad. Foi revelado, segundo eu li, jornalistas que pegaram o produto e olharam, existem dois formatos de mídias proprietários. Um é o Mini Memory Stick da Sony e o outro é um formato proprietário que lembra muito distantemente um SD ou um cartão de DS. Um jogo de DS, ou seja, tá confirmado o fim do UMD, então se ele tiver retrocompatibilidade com PSP, só via download. E que é o futuro também, até pro PSP mesmo. Acho que hoje em dia, pelo menos no meu caso, tudo é jogos de mídia digital, né? Se você viajou e foi pra Campus Party e levou o seu PSP como o Guilherme Costa, você imagina uma pessoa, meu Deus, tava jogando Street Fighter, agora eu vou jogar God of War. Pera aí, clac, abre a gaveta, aquele barulho de eject, fecha a gaveta, bota outro jogo, espera iniciar. Enquanto na mídia digital você aperta home, bota pro lado, God of War. Você tem certeza que é sair do jogo que você tá jogando agora? Sim. Ele sai de um jogo e começa o outro. Perfeito. Só mais algumas informações sobre o NGP. Além da conexão Wi-Fi, ele vai ter conexão 3G também. Então ele vai aceitar o chipzinho 3G para poder entrar na internet em qualquer lugar. Aí que tá. Eu vou colocar minhas fichinhas de novo. Eu acho que, ao contrário da Mac, vou puxar uma coisa nada a ver, mas para jogar vocês vão entender o porquê. Eu acho que eles vão aproveitar e finalmente lançar um PlayStation Fone aí. É, nada impede, porque se ele for como a partir do modelo 3000 que já vinha com microfone e podia se utilizar o Skype, nada impede dele virar. E se ele não virar e você baixar o Skype pra ele, você pode botar créditos na sua conta Skype e ele vira um telefone 3G. Exatamente. Eu acho que o mais legal disso tudo aí é você ver como é que a Sony tá meio que se mexendo sem querer ser exatamente uma cópia do que a Nintendo tá fazendo com o Nintendo DS. Mas é interessante, porque você vai ter sensor de movimento, você vai ter tela sensível, você vai ter trackpad, você vai ter dois analógicos, já que agora ele vai ter processamento para rodar isso tudo. Eu já vi rodando Uncharted numa imagem, porra, eu achei incrível a qualidade da imagem que tava. Agora, é a mesma coisa que eu sempre digo para qualquer console que é lançado. Ele vai fazer sucesso se os jogos foram feitos para eles e não adaptados para eles somente. O Vivaco, eu gosto muito de me zoar que eu gosto do PlayStation e tal, mas uma coisa que a gente tem que tirar o chapéu pra Sony é que quando ela faz, e em questão de hardware, ela faz a parada bem feita, cara. Eu sei que teve o PSP Go, que foi um fail, mas o videogame em si é uma coisa bem construída. Então eu digo assim, tô confiando muito mesmo, vou comprar, não sei se eu compro logo que sair, mas dentro de uns 6 meses eu pretendo comprar, porque eu fiquei maluco com aquele vídeo do Chart, cara. É o jogo do PlayStation 3 ali, na sua cara, numa tela pequena, num processador, num equipamento que tem um tamanho ridículo comparado com o PlayStation 3. É muito, muito, muito foda. E alguém aí ia comprar o 3DS depois que viu o NGP e desistiu? Ou vai comprar os dois? Ou vai vender a sogra? Como é que vai ser? Opção C, eu vou comprar os dois. Opção C é vender a sogra, cara? Não, essa é a D. Ah, tá. Na minha, essa é a A, mas eu, não é nem que eu não gosto da minha sogra, porque o que eu puder vender que não é meu, eu vendo. Pô, mas aí é roubo, cara. Mas tudo bem, eu sinceramente não tava pensando muito em comprar o 3DS, a não ser que tivesse uma situação muito favorável, mas no caso do NGP aí, ou PSP2, vai ser tipo meio que uma forçação de barra. Eu vou dar um jeito de apertar aqui, eu segurar mais dinheiro pra poder já começar a juntar pra comprar. Chiba? Cara, eu vou ser obrigado a pegar só o NGP, porque eu sou um viciado em Final Fantasy Dissidia, e como vai sair o Dissidia 2, é vício. Fazer o quê? Então, eu não sei ainda, cara. Não sei se eu vou comprar o 3DS, não sei se eu vou comprar o NGP, não sei se eu não vou ter um computador e deixar esses dois de lado, mas a princípio, cara, eu tô bem em cima do muro agora. Vou esperar lançar pra ver em qual que eu vou partir. Mas, se possível, vou tentar vender tudo também pra comprar os dois, cara. Porque os dois estão me empolgando demais, cara. O 3DS tá mandando ver. Tá. E o NGP agora, cara, tá sensacional. Ô, Vivaco. Diga. Eu acho que a gente acabou de provar que alguém na Sony tá ouvindo Nerd Drops Games, sabe por quê? Por quê? Porque esse novo PSP não vai vir com a Cross Media Bar, vai vir com o sistema mais bonito e mais bem feito. Pois é, meu querido. E eu também li que não são todos os modelos com 3G, vai seguir a linha do iPad. Você usa, você tem o 3G se você quiser. A gente tem que lembrar que o chip 3G é uma vantagem. Pagar por ele, não. Então você comprar um videogame e pagar por um serviço pra usar só naquele videogame não é uma coisa fácil pra todo mundo. E a minha recomendação mesmo é comprar 6 meses depois do lançamento, que foi o tempo até sair algum jogo bom, por exemplo, no Play 3. Então, esperem, gente, esperem. Essa questão do 3G, cara, é bem relativa, assim. Eu concordo com você, Mas, por exemplo, eu não sei como que funciona no iPhone, mas existem aparelhos que o chip você pode trocar para outro aparelho. No caso, usaria o do celular, entendeu? Todos funcionam, mas o que eu digo é o seguinte. Estamos no Brasil. Você conhece... Quantas pessoas você conhece que tem pacote de dados no celular? Ah, só geek, cara. Só nerd, geek. A pessoa que eu conheço normal na rua... Se você não paga para acessar o seu e-mail no seu celular que tá com você o tempo inteiro, por que que você vai pagar para tentar jogar online no 3G do Brasil? É um feature, né, cara? Você pode ter uma rede interna em casa, que nem eu tenho aqui. Pra que eu queria essa bosta? Eu não saio com o videogame. Eu sei que portátil é pra você sair com o videogame da sua casa, da sua zona ali, onde você só poderia estar jogando na televisão. Você poderia ir pra outros lugares, mas eu tenho um medo muito grande de sair com o meu PSP na rua aqui, cara. Eu só saio assim quando vou na casa de algum amigo e sei que vou ter que esperar alguma coisa, ou se não, vou pra, que nem fui pra Campus Party, levei. Mas, no geral, o meu console portátil, ele se reduz a alguma coisa que eu possa andar pela casa com ele. O portátil, a questão é a seguinte: o que eu posso jogar cagando? Muito obrigado. É isso. Concordo em gênero, número e grau. O emulador de Super Nintendo no PSP só serve pra você jogar Super Mario World cagando. É isso. O resto é bônus. Eu não tô falando que o resto é lixo. O resto é bônus. Rip is about to blow! Outro rumor que tava rodando a semana passada era de uma possível adaptação da franquia Metal Gear Solid, de ela ser relançada em HD, né? Havia dúvida, né, de quais jogos seriam lançados, né? Mas a princípio seria o Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty, e Metal Gear Solid 3, Snake Eater, né? Que são os prováveis jogos a serem relançados em HD, assim como já foi feito por God of War, Sly Cooper, Tomb Raider, Ico, Shadow of the Colossus e o Prince of Persia, né? Pra mim, esses jogos não precisam mais ser feitos em HD, porque eles já têm a qualidade deles no modo como eles são feitos, entendeu? Pra mim, porque eu sou fã ávido de Metal Gear, e quanto mais melhor. Cara, pra mim, também. Metal Gear Solid 1 ser feito no esquema do 3 e do 4 e até do 2. Mas tem a versão do GameCube, eles vão pegar a versão. Ah, mas é meio bizarro aquela Twin Snakes lá, é meio bizarro, velho. Não mas é igual, cara, é igual o jogo. Não é igual, não. Eles melhoraram muita coisa, mas deram uma esquizofrenizada na história que ficou legal. Ah, é tenso. Mas você pegar o Metal Gear. Eu fiz na ordem cronológica, quando eu fui jogar Metal Gear de novo. Eu tinha jogado há muito tempo. O 3, o 1 e o 2 eu joguei meio que seguindo um atrás do outro. Quando eu fui jogar o 4, cara, a diferença da jogabilidade ali é tremenda. Você tem uma imersão muito maior no sentido de jogabilidade, e a história é foda pra caramba também, né, pra ajudar. Mas o que eu gostaria de ver mesmo... A verdade é que, assim, né, todo mundo sabia que não ia parar no 4, né, cara? Como tinha gente achando que, beleza, vai parar no 4, agora a gente nunca mais ouviu de Metal Gear, agora o Kojima vai fazer outro, vai trabalhar em outras coisas. E, cara, a gente sabe como é que é essa indústria de games, cinema, os caras nunca param, velho. Então, vão tentar pegar de tudo que é possível no Metal Gear, e depois vão pegar também o Metal Gear 4, daí vão lançar em Super HD daqui a 5 anos, e assim vai, cara. É, Jorge Lucas tá aposentado desde os 15 anos por causa disso, né? Rip is about to blow! Vídeo desta semana, o fim de uma era, o fim da maior espera de todos os tempos. Chegou o fim. Eu estou muito triste e feliz ao mesmo tempo. Eu estou me sentindo como no final do Dragon Ball, depois de acompanhar por 123 anos. O trailer que eu achei que eu nunca ia ver na minha vida. O trailer de lançamento de Duke Nukem Forever. Com certeza. Estará lançando agora em maio, Duke Nukem Forever. Eu não vou nem pôr sonoplastia, porque eu tô com preguiça. mas eu estou feliz, mas sabe qual é o meu medo? E quando o jogo acabar? Quanto tempo até eu jogar um outro Duke Nukem? Forever? Por isso, para o torrent, para você aí, baixando menino da Lan House com pendrive, para de baixar o torrent, compra esse jogo, compra o original, apoie. Jogo justo aí, galera, Valeu, Duke Nukem no coração. Pra mim tá bom esse drama. Caraca. Caraca, que vaca. Na moral, eu tô ouvindo música aqui enquanto você tá falando, velho. Porra, é. Game Talk. It's awesome. No Game Talk de hoje, nós vamos falar dela, a que faltava, a lançadora da câmera de duas câmeras que faz câmera que faz coisa, a Microsoft. Hoje vamos dar uma pequena pincelada na história do Xbox, mas muito de leve, para você entender por que que essa potência se encontra hoje nos lançamentos e no chororô e na preferência das produtoras. Por quê? E o que que espera essa empresa? Em meados de muito tempo atrás, para brigar com um Dreamcast falido, um PlayStation 2 no topo e um GameCube que ninguém sabia o que era capaz de fazer, além de ficar bonito numa estante e ter uma alça, a Microsoft enfiou um HD dentro de um videogame, botou 7 kg de viga e fez o aparelho mais pesado da história antes da Sony lançar o primeiro PlayStation 3, que a Sony queria superar. Falou, não, o Xbox One é superior ao Play 2, ela fez o Play 3 superior ao Xbox One no peso. É, cada um tem, cada época das gerações dos consoles tem uma importância, né? Aquela geração, a importância é quanto seu console pesava mais. Pois é. E a Microsoft começou com uns contratos aqui e ali com empresas pequenas do Japão, não tão pequenas como a Tecmo, fazendo junto com o Team Ninja o Ninja Gaiden, Dead or Alive e um outro joguinho, e introduziu a todos Halo. E logo em seguida, tempos depois, trouxe pra nós a Xbox Live, jogatina online dentro de um serviço pago, com voz, lista de amigos, convite para jogo, demos, coisas breves, muito inferior ao que era. No ano de 2005, ela virou e falou, Xbox 360. Ela deu o que deveria ser uma volta no mesmo lugar e não sair de lugar nenhum, na verdade parece que ela foi em espiral pra cima, né? Porque assim, na primeira vez que eu vi Xbox 360, eu falei, o quê? Vai ser a mesma coisa? Vai ser redondo? Ai, ai. Porque, pô, 360 é dar uma volta e não sair de lugar nenhum. Mas ela mostrou que veio. Chegou no dia do lançamento com uma live já superior à PSN hoje. Quem falar que não, tá mentindo ou nunca mexeu na live. Desculpa, mas é verdade. E um videogame em alta definição, sendo que o Xbox One já foi o primeiro com poucos jogos, mas já o fazia. E com as empresas do mundo dos PCs apostando. Então você tinha um console que chegava com jogos de PC rodando no talo, como diria um amigo meu. Esta porra roda no talo jogos. Eu preciso de um PC de R$6.000 pra rodar na época. E aí você comprava um 360 e se dava por um ano ao invés de por seis por causa do PC e conseguia jogar. E assim se consolidou o 360. Só que briga vai, briga vem. Só serviço e só software não salva aparelho. Ela conseguiu melhorar muita coisa. Ela deu uma vida completamente nova à live. Essa live, vocês, quem não conhece a live antiga, não sabe como era. Era boa, mas não era tão funcional quanto é hoje, com o sistema de avatares e outros detalhes. E hoje ela renovou de novo. E nós perguntamos, e agora a Microsoft? Pelo fato que, o que ela vai fazer com isso? O que ela vai fazer com toda essa renovação? O que nós aqui do Nerdrops Games esperamos do console dela? Quem é que não tem o console e não conhece nada, esperaria só pelos títulos o que tem vontade de jogar? E de você, ouvinte, nos comentários, o que você espera? Você que é dono, você que só gosta da Sony e não gosta, você que é nintendista, fala o que faria você realmente arriscar o barco. Eu sei que é muito caro, mas se arriscar no barco do 360, assim como a gente deu os bons motivos e as vantagens dos outros videogames, fala pra gente. Passa a palavra pra quem quiser falar qualquer coisa. Pode falar? Alavante, mon ami. O 360 aqui no Brasil tem uma história bem interessante, como aconteceu com o PlayStation 2 lá nos anos 2000, início dos anos 2000. Você tem a questão da pirataria em cima do Xbox 360, o que é uma pena, porque você perde uma das features que o console tem, que é exatamente a live, uma das melhores coisas que já lançaram de serviço online, seja para videogame, seja para fora de videogame, seja qualquer outro tipo de mídia. Na questão de jogo online, a gente pode dizer que o Xbox está pelo menos 3 gerações à frente de qualquer outro, enquanto que o Wii está entrando nessa guerra agora, e o PlayStation já tem um sistema ainda capenga, mas que pelo menos já oferece uma certa funcionalidade. O Xbox já está bem à frente. Um lado que também marcou muito o Xbox foi a questão dos 3 headlights, né, que é inadmissível um videogame caríssimo desse conseguir sair de fábrica com um defeito que vai acontecer mais dia menos dia. Essa questão dos 3 headlights ficou muito bem conhecida por ser uma parte do processador que aquecia e derretia o seu contato térmico com a placa principal, inutilizando praticamente o videogame. Se você fizer uma pesquisa rápida na internet, você vai ver o quanto que já existe de soluções de fundo de quintal para resolver esse problema e o quanto que realmente está tendo de suporte da Microsoft com relação a isso. Eles chegaram a lançar uma versão antes dos Slims, a famosa placa Jasper, que em tese corrigia esse problema. Você teve, ano passado, o lançamento do Kinect, que seria um pouco mais de sobrevida para esse sistema que não está mostrando ainda que está cansado, ainda tem bastante coisa para desenvolver. E a Microsoft ainda tem um amplo caminho agora para tentar trazer mais e mais jogadores para o lado dela, para tentar derrubar um pouco a Nintendo da supremacia que já reina há anos. Primeiramente, eu concordo com o Guilherme, né, isso não é nenhuma novidade, mas o que pra mim consolidou muito o Xbox é, que nem o Guilherme falou, a parte da pirataria aqui no Brasil. Isso realmente ajuda muito a espalhar a cultura do game, porque assim, eu não concordo muito com isso aí. Cara, é porque um pai de família, quando ele vai comprar um videogame, o que eu já vi já muito, já em loja já, o pai de família prefere comprar, às vezes, ele prefere comprar um Xbox que dá pra desbloquear do que um PlayStation 3. Por quê? Porque às vezes pra quem ele vai comprar é pro filho dele, que não é um gamer hardcore, que tá começando, que é novo, que tem uns 10 anos, e ele não vai comprar jogo original. Ele prefere ir num lugar que vende jogo pirateado e compra, porque compra de quilo. É mais fácil, porque vai colocar a criança pra jogar. Então isso acaba dissecando muito o jogo. Até porque a criança e o pai não vai ver assim, por exemplo, esse jogo aqui tem qualidade. Não, ele vai querer ver a quantidade de jogos. Porque hora ou outra, beleza, a gente pode achar que um jogo é sensacional, mas fica difícil para uma criança, ela vai jogar ali meia dúzia de vezes, vai se cansar e vai falar, não quero mais jogar isso, quero jogar outra coisa. E vai pra pilha de jogos dela. Eu não sei não, mas desde de 94, quando eu comecei mesmo a vida gamer, eu não tinha muito interesse em jogar quantidade não, eu sempre prezei pela qualidade dos jogos. Então, sei lá, porque falou de cultura gamer, criar uma cultura gamer. Eu não acho que isso, que pirataria cria cultura gamer não, cara. Não, peraí. Tem um depoimento do Tony Talarico que ele fala, ele toca músicas na Videogames Live, as 6 primeiras Videogames Live que ele tocou no Brasil, não de 6 anos, os 6 primeiros shows, ele só tocou música de jogos que nenhum foi vendido legalmente no Brasil. Nenhum tinha o selo de importadora. E todos os shows estavam lotados com gente cantando no ritmo. Desculpa, Fabiano, mas a cultura gamer no Brasil só existe por causa da pirataria. Não, eu concordo com isso, mas eu digo assim, que hoje em dia, como temos opção, bastante opção de console, de jogos, e jogos que dá pra você tirar muitas horas de jogatina neles, eu acho que mesmo sendo muito mais fácil a pessoa ter a possibilidade de baixar o jogo da internet e tal, eu acho que quem hoje em dia gosta mais de videogame se preocupa em ter o jogo original. Eu não me preocupo, eu prefiro ter o jogo comprado do que ter a caixa, por exemplo. Não, eu tô falando de ter, mas você tem o direito, você tem o... Não, eu tenho o direito, mas assim, não, a questão é a seguinte, você não pode defender o que a pessoa gosta do jogo, que ela acha, quando não é a realidade do Brasil. Simplesmente não é. É porque o Giba tinha comentado sobre quantidade. Sim, eu falei sobre quantidade. Ah, sim, desculpa. Então, quando eu tinha conversado sobre quantidade, O PlayStation 1 e o PlayStation 2 só se popularizaram no Brasil por questão da pirataria. Se não fosse a quantidade de jogos como Katamari nunca seriam populares. você acha que alguém ia dar alguma coisa pra Metal Gear se não fosse o tanto que vendia? A capa pirata do Metal Gear Solid tinha o código de quando ele pedia pra você olhar atrás no jogo. Gente, olha só, sejamos francos, bem francos, não é só o PlayStation 2, cara. Super Nintendo vendia cartucho pirata rodo, que era muito mais barato que tu comprar um jogo original. Jogo pirata no Brasil, não importa o console que seja, sempre vendeu mais. E é por isso que no Brasil, o Xbox 360 se sobressaiu, não só porque foi lançado antes do Play 3, mas é porque você tinha como comprar jogo pirata. No Brasil, é assim a realidade. Enquanto a gente tiver que pagar 100, 100 e pouco, 200 conto em um jogo, é óbvio que as pessoas vão preferir pagar 10, 15 reais em cada jogo. Você tá certo, sim, ô Kodoshi. Tem até um amigo de trabalho meu, que ele ficava me perguntando, e aí, quando que sai esse desbloqueio do PS3? Que ele sempre gostou do PS2, que ele tinha quando ele era mais novo, e queria comprar o PS3 pro filho dele, porque ele já tava chegando na idade e tal. Só que ele não ia comprar o videogame até que saísse o desbloqueio. E aí, depois eu comentei com ele, ah, saiu o desbloqueio lá, mas tem que comprar um aparelhinho. Ele falou, agora eu vou comprar. Porque realmente o cara, ele tava esperando sair a possibilidade dele poder comprar ou baixar jogos na internet para poder jogar em casa, sem ter que pagar um valor que o jogo vale, ou até mais, como aqui no Brasil, com um monte de imposto que tem. É, agora, sobre também continuando sobre a parte do Xbox, eu vejo muito assim, a Live, realmente, ele é um sistema funcional hoje em dia. Eu não acompanhei a Live antes, eu acompanhei a Live muito, mas hoje em dia não, eu não tenho um Xbox, eu tenho um PlayStation 3, mas eu tenho um primo que ele tem um Xbox, que não é destravado, eu vejo pela live dele, e tem jogos que eu fico, sabe, fico muito ferrado, por que que esses jogos não tem no PS3? Por exemplo, eu mesmo, eu gosto muito de jogos mais antigos, jogos da Sega, por exemplo, na live tem o Sonic 3 com o Sonic Knuckles, eu adoraria jogar esse jogo no PlayStation 3, mas não tem. Aí é acordo comercial, esse tipo de coisa. Outra coisa que eu acho sensacional, o Kinect. O Kinect, eu acho, ele não deu uma nova vida. Ele pegou aquele desfibrilador assim, colocou no peito assim do Xbox e deu um assim, puff, porque aquilo deu uma levantada pra Xbox. Eu conheço pessoas que compraram o Xbox só por causa do Kinect. Eu já joguei os três controles de movimento e o Kinect, de longe, é o mais divertido, é o mais funcional. E inclusive, eu mesmo, eu tenho interesse em comprar só um Kinect. Por quê? Porque eu quero ver se eu consigo fazer algum hack desse negócio pra jogar aqui no meu computador. Então, olha até que ponto a gente chegou da Microsoft lançar alguma coisa. Fora algumas falhas, é claro, que a Microsoft teve, foi um pouco até mesmo recente que eles lançaram um browser pra live. Antes eles não tinham, sendo que o PlayStation 3 já tinha um browser e até agora eles não tinham. Isso que é um produto da Microsoft. Mas assim, muitas coisas e até mesmo muito do sucesso também que eu vejo do próprio Xbox é a mentalidade do que é feito assim com o console, que não tem aquela mentalidade de japonês, que é de um jeito que muitas coisas eles veem pelo mercado japonês. Já o pessoal do Xbox, já os produtores do Xbox, eu já vejo que eles já vêm já um pouco de mercado mundial. Então é por isso que eu vejo que eles fazem algumas coisas a mais aí. A única coisa que eu espero do Xbox também é que, é assim, tudo bem, tem alta definição, ok, trabalha com mídia dual layer, tem HD dentro, mas, meu, um Blu-ray cabe muito mais. É, isso é uma coisa que é difícil de chegar ao ponto da superação, porque é uma limitação física. Eu lembro dos boatos que surgiram um tempo atrás de que ia sair um Xbox com drive de Blu-ray. Primeiro que não faz sentido esse tipo de distribuição, no caso da logística que a Microsoft estabeleceu para o console dela, né? Quantos relançamentos teriam que ser feitos, né? Em Blu-ray. Não só isso, mas o Blu-ray, ele não lê DVD também? Lê, claro. Então, você não... Relançamento... Ah, é verdade, eu não tinha pensado nisso, não. Relançamento tu não ia precisar fazer, cara, mas assim, teria praticamente um console novo. Tu não teria um acréscimozinho do 360, você teria praticamente um console novo. Porque se um jogo saísse em Blu-ray, pra esse Xbox 360 com o leitor de Blu-ray, você não conseguiria rodar ele no Xbox, no 360 antigo. Ah, mas a única diferença, assim, a principal diferença entre Blu-ray e HD é a capacidade. Então, não existiria esse de um jogo não funcionar em um e não funcionar no outro. É, porque não. Teria ainda a opção de dividir em DVDs. O Blu-ray, ele não acrescenta nada em processamento. Na verdade, ele é mais lento ainda do que o HD, que o DVD. E assim, o pensamento que me vem à cabeça, na verdade, eu acho que a Microsoft, ela sempre tem os dois pés muito no chão. Não em questão de eu gostar muito do aparelho dela, mas porque da maneira que ela entrou nessa geração e se manteve no topo. Assim, vamos dizer que ela pelo menos se mantém no topo na questão da alta definição e jogos. Eu acho que ela poderia ter feito como ela tinha prometido no Xbox One, integração da Live com os celulares. Ela só fez quando o Windows Phone 7 se tornou uma realidade efetiva. E ninguém sabe se vale muito a pena. Vale a pena se você tem um Xbox, é um fanático e quer transpor da Live pro seu celular. Não é uma obrigatoriedade, não é necessário, mas é um extra, sabe? E eu acho que ela sempre tem os pés juntos e próximos ao chão. Ela sempre tá com aquela coisa de portas abertas, de tratar bem as produtoras, sabe? Eu tava lendo uma coisa sobre um dos maiores gurus do mundo dos videogames, que é o Petya, que o cara fez todas as previsões, assim, a maioria das previsões certas vieram dele, da indústria, e ele falou isso vindo do que ele conhece. Ele é um representante de alto cargo de indústria dos games, e ele falou que as piores versões do Black Ops, do Call of Duty, são de Play 3 e PC, porque a Activision não está dando o suporte necessário para essas versões. Os problemas já estão resolvidos na versão de 360, porque ela considera que é ali que ela está ganhando dinheiro. Olha o absurdo que é. Para mim, isso é uma reviravolta. Quando eu vi isso, eu fiquei meio que ofendido, porque eu fiz um upgrade no meu computador para rodar esse tipo de jogo, e ele não vai funcionar tão bem online, vamos dizer assim. E assim, e as produtoras estão dando esse trato. Por mais, ou a Microsoft paga pra ter esse bom trato. Porque tirando os exclusivos que carregam a bandeira da Sony, só Metal Gear 4 que não foi parar no 360. Mas você não acha que muito do que já foi já assim, culpado? Vou citar isso um exemplo, tá? O Street Fighter 4 só não colocaram mais potencial de gráfico, mais lutadores, porque a Capcom virou e falou assim: a gente só vai fazer jogos multiplataformas. Então o que acontece? O jogo multiplataforma tem que aguentar pra PS3 e pra Xbox. Então a gente tem que fazer até um que um Xbox aguenta, certo? Então o que acontece? Isso acaba limitando um jogador de PS3. Você acha que isso acontece por causa do Xbox? Eu acho que ele é a base de programação, mas isso também muda com o fato dos jogos da primeira geração da Capcom, alguns dos jogos a partir depois da linha do Dead Rising, os jogos terem saído para PC e eles rodarem em resoluções, frame rate e configurações maiores do que a versão 360. Olha só, seguinte, eu acho que o Xbox, ele não chega a ser um limitador de jogos não, porque você pode ver, a maioria dos jogos são multiplataformas, as versões do Xbox são infinitamente superiores. Vinde o próprio Red Dead Redemption, que é um jogo que você mesmo tá jogando, Giba, no PlayStation. Se você ver um comparativo, um vídeo comparativo, você vê que as texturas do Xbox são muito mais bonitas, cara. Serrilhada, bem menor e tal. E eu queria dar um pitaco aqui em relação ao controle, cara. Como o controle do Xbox é tão superior ao controle do PlayStation no quesito de pegada. É o controle que mais se adapta, pelo menos, a minha mão, cara. Eu tive muita facilidade no pouco que eu joguei com ele. Cara, cuidado quando você diz que as versões são infinitamente superiores, porque elas não são nem diferentes, tá? Eu tenho os dois aqui em casa, eu joguei eu peguei emprestado do Red Dead Redemption pra fazer esse teste no Xbox, e cara, não foi diferente. Eu fui enganado pelo vídeo, porque tinha... A única diferença que tem é que o brilho do Xbox, ele deixa a imagem um pouco mais clara, enquanto no Xbox, enquanto que no PS3 fica mais do lado negro da força, saca? Mas no PS3... Olha só, eu não sei... É que ele comparava bastante, assim, questão de cenário. A grama, por exemplo, era muito mais bem feita no Xbox. Serrilhado mesmo também era bem menor no Xbox. A não ser que o vídeo que eu vi também foi uma enganação. Eu não sei. É, cara, vídeos por vídeos eu vi até fantasmas fazendo moonwalk no meio da perestroika. Então, vídeo não quer dizer nada. Você tem que pegar e você tem que jogar. O que você vai ver realmente é que vai dizer se tem diferença ou não. E pra mim não teve muita diferença. O negócio que eu notei realmente foi no Xbox. A questão do brilho deixar a imagem mais clara, mas não tinha diferença pra mim, sinceramente. Mas isso já não é meio comum, assim, o brilho nos jogos de Xbox ser um pouco maior e às vezes pode até acontecer que apareceu no vídeo pro Fabiano, e que eu já vi isso na época do lançamento do Assassin's Creed, parecer que é melhor, que a qualidade de imagem do Xbox é superior à do Play 3? É, isso vai aparecer dependendo de quem tá vendo. Realmente existe meio que um histórico de comparativos e o vídeo no Xbox parece mais claro, mas isso não, pra mim não quer dizer que a imagem é melhor, até pelo contrário, eu consigo ajustar o brilho da minha TV sem mexer nos meus videogames. Comentando sobre o Xbox, uma coisa que me agrada, quem sabe mais pra frente eu não consigo pegar um Xbox pra mim, é toda a interatividade dele que ele faz, inclusive, com o próprio Windows. Eu sou usuário de Windows, tá? Não sou usuário nem de Linux, nem de macOS, então isso eu acho bem legal, toda essa interatividade que ele faz também. O Microsoft, pelo menos em alguma parte, eles acertam, né? A parte de games da Microsoft, inclusive o suporte do Xbox, ela é separada com toda a parte de hardware ou a parte de software da própria Microsoft. Eu já entrei em contato com o suporte deles já, tanto na parte de hardware quanto na parte de 360, e é bem diferencial o suporte da Microsoft do Xbox, pelo menos quando não acontece as três luzes from hell, é muito bom, eles estão de parabéns. Uma coisa que o Fabiano falou que eu realmente concordo era a questão do controle, o form factor, a maneira com que ele foi feito, ele tem o peso ideal para você jogar, ele não cansa na mão, ele tem um acesso aos botões assim muito bem feito. É, a única crítica que eu tenho é com relação àquele direcional babaca que não funciona direito, aquela porcaria, sinceramente acho que foi o único defeito que tem, mas comparando por exemplo até mesmo com o controle clássico do PS3 que veio há três gerações com o mesmo desenho, realmente foi uma evolução do próprio Xbox e foi uma evolução do controle por si só. É porque, na verdade, o Xbox, pelo que eu entendi ali na hora que eu tava mexendo, ele não tem um D-pad de verdade, ele tem três analógicos. Simplesmente colocaram setinhas em cima ali, falando que aquilo ali é um digital, um D-pad, né? É, aqui, esse terceiro seria o híbrido, realmente, pra funcionar como direcional, e eu toda vez que preciso acionar aquilo ali, eu me enrolo. Agora, eu queria perguntar uma coisa, isso já é uma pergunta que, Vivaco, já é meio direcionada a você, porque você é o único, assim, que tá aqui presente aqui no cast, é o único que tomou os Three Headlights. Eu queria saber como você se sentiu, e eu queria saber do pessoal, o que vocês acham dessa famigerada três luzes vermelhas que mexeu com a vida de muitos gamers por aí, meu. Ó, eu vou falar o seguinte, eu já estava com o meu PlayStation 3 bem equipado, eu já tinha jogado todos os exclusivos que tinham saído até o dia que eu tomei Three Headlights. Na hora que deu Three Headlights, primeira coisa que eu pensei foi, vou ter que comprar o 360. Se o meu Play 3 queimasse na mesma hora, eu ia pensar, vou ter que ficar sem o PlayStation. Porque, cara, você pode ver, isso não é só com a Three Headlights. Primeiro, eu me senti um lixo, porque eu falei, vou comprar um outro 360, eu já tinha posto na minha cabeça. Comecei a pegar jogo de Play 3 que eu já tinha terminado, abri minha página do Mercado Livre, vou vender. Só que eu olhei pra cima do meu PlayStation, em cima do meu 360, na prateleira de cima, estava o meu Xbox One, comprado no ano de 2001, se eu não me engano, funcionando até hoje. E aí eu falei, essa empresa, por enquanto, não merece meu respeito. Ah, que triste. O console antigo dela funcionando firme e forte, e o novo dela parou de funcionar com menos de um ano. Tinha um troll face no Xbox antigo, impressão minha? Tinha um troll face. Mas aí o que aconteceu? Quando eles anunciaram o Slim, eu falei, agora está perto de se tornar-se viável novamente. Porque tem um problema, o maior problema do Xbox 360, a live é uma coisa que te faz querer estar online. É um absurdo, porque, por exemplo, o Jurandir Filho tava falando no Matando Robô Gigante que ele joga no Xbox e o Maurício Saldanha joga no Play 3. Se o Jurandir tiver um Play 3 e os dois quiserem jogar ao mesmo tempo e quiserem bater papo enquanto estão jogando, só por Skype. Eu, se eu estiver jogando no meu 360, o Guilherme no dele, eu posso estar jogando Castle Crashes e o Guilherme pode estar, sei lá, tá catalogando foto com o chat aberto. O Play 3, ele te chama pro software de chat, ele não deixa você fazer outra coisa. E só o chat dentro do jogo e na sala que você está jogando. Então, isso já me incomodava. E eu comecei... Aí foi o momento que eu passei a odiar o PlayStation 3. Quando eu tive que conviver com ele muito tempo. Quando eu tive que usar ele como meu videogame completo. E eu vi que ele não era completo. E só depois de muito tempo que eu fiquei em paz com ele, que eu vi que ele era pra jogar exclusivos. Enquanto o 360 eu ia jogar os multiplataformas. Cara, ele deu Three Headlights com o meu Street Fighter 4 original, não jogaria. Eu com o meu Street Fighter 4 original e o meu controle arcade no meu colo, sabe? Eu tinha... Tava jogando Mass Effect, eu falei, vou parar de jogar Mass Effect e vou... Tava jogando pela terceira vez o Mass Effect 1. Aí eu falei, não, vou jogar Street Fighter. Botei o controle no colo, levantei pra trocar o disco, deu 3 headlights. Cara, foi a pior sensação do mundo. Porque até então tinha sido o melhor videogame que eu já tive. Perdendo, talvez, pro Super Nintendo. Então, né, perante essa descrição do Vivacqua, fica aquela frase, né? A primeira vez de o 3 Red Light, a gente nunca esquece. Nossa senhora, é pior que violação sexual, velho. Forçado. Cara, é triste, é triste. Ah, simplesmente acaba. A alegria some junto com as luzes verdes e elas ficam vermelhas. Kodoji, você já tomou um 3 Red Light também ou não? Não, cara, porque como eu já falei aqui, os únicos consoles que eu tive foi o meu Super Nintendo e o meu DS, cara. Então nunca tomei 3 Red Light na cara, não. Cara, jurava que você tinha 360 também, mas tudo bem. Não. Guilherme? Eu não tive 3 Red Lights ainda, mas eu já tive o equivalente no PlayStation 3, serve? Nossa senhora. Aí é tenso. Não, mas aí é aquela questão, né, cara? Um lado que realmente... Assim, eu não estou livre dos problemas do Xbox, isso até é uma história interessante pra contar. Quando eu tava com o meu PS3 e eu vi que ele tava dando problema, tava resetando sem motivo, travando um pouquinho assim, sem qualquer razão aparente, eu fiz um backup no HD e quando ele queimou, tudo que eu tive que fazer foi tirar o HD e botar no videogame novo. Todos os meus saves estavam lá, todas as minhas configurações, tava tudo perfeito. No Xbox, o meu HD, que não tinha nem um mês de uso, queimou, foi pro espaço, eu tava vendo valor na live, no meio dele tudo travou, tudo parou, o videogame desligou e quando retornou eu tinha lá uma daquelas famosas telas de erro de sei lá que número era. E o problema é que eu não posso consertar meu HD sozinho. Eu tenho que comprar um cabo da Microsoft, um HD da Microsoft, um transferidor da Microsoft. Porra, talvez até a chave de fenda da Microsoft pra poder conseguir tirar essa merda do lugar e formatar, entendeu? Pera aí, quem faz chave de fenda é a Nintendo. É a Nintendo, cara. A Nintendo vai fazer uma third party de chaves pro... Quer saber quando o cara é nerd e ele tem moral pra ter um podcast de games? A chave pra abrir o HD do 360 é uma T10, viu? É uma T10, exatamente. Viu? Isso aí você compra em qualquer deal extreme da vida, 9 dólares. Eu tinha as ferramentas aqui, eu abri, eu tirei o HD, eu fiz o que for, só que eles usam um sistema de arquivos próprio, você não consegue achar isso tão facilmente na internet, mesmo que você ache, você tem que fazer altas maracutaias pra formatar essa porcaria. E, pô, fala sério, cara, no PS3 foi só abrir a gavetinha e encaixar de novo, e o site da PlayStation te diz como fazer, então você não tá fazendo nada ilegal. Esse detalhezinho me irritou pra caramba com o Xbox, eu falei, porra, imagina quando eu precisar de ajuda porque deu 3 Red Lights, né? Não, eu tô com ele encalhado aqui. Eu vou procurar ajuda de quem? O mosquito do sound test teve que... Ele pagou aquele frete pra Microsoft do 360, aquele que você paga, declara que o produto vai pra fora na assistência técnica e volta. Ele teve que pagar R$700 pra retirar dos Correios. Caramba. Meu Deus. Então, assim, eu já desisti. Ah, comprava outro. Pois é, e aí, cara, se chora. Agora, uma coisa que eu queria falar que eu acho muito bacana, a integração live-internet. Você hoje, pelo site xbox.com, você pode fazer o seu login, você pode agendar download, você tá no trabalho, você entrou no xbox.com, nossa, saiu o demo do Devil May Cry. Você agenda o download, na hora que você mandar enviar, o seu Xbox já começa a baixar em stand-by. E diferente do Play 3, você não tem que chegar em casa, apertar o botão pra instalar e que se o arquivo tiver mais de 600 megas, vai levar 10 minutos para instalar. Não, você vai clicar e ele vai. Eu, quando saiu o Super Meat Boy, eu ainda tinha 1.800 pontos na minha conta. Eu fui lá, mesmo com o meu Xbox queimado, eu fui lá, entrei na live e comprei. Posso comprar as coisas. Na hora que eu comprar um 360, eu só vou reativar a minha conta antiga e baixar tudo de novo. E baixar tudo de novo. Eu tenho direito a tudo. As músicas do Rock Band, a expansão de Fallout, o Castle Crashers, todos os RPGs que eu tinha comprado, tudo quanto é coisa. E assim, vamos falar a verdade. A maior diferença entre o Xbox e o PlayStation 3 se chama Xbox Live Arcade. É uma porradalhada de jogos. Mas assim, é muito. Nenhum jogo, primeiro, regra número 1, da Microsoft. Você não pode... O seu jogo pode ser jogo da velha. Se ele vai estar na Xbox Live, ele tem que ter um demo. cara, no PS3, na PSN não tem isso. Você, ou você, muitos jogos, ou você compra. Eu acabei comprando o Sonic Adventures e pra descobrir que eu podia ter testado no 360 pra ver se eu se tava do jeito que eu queria. Meus parabéns, essa é a 10ª vez que essa frase é citada. Pois é, viu como... Ah, ele escuta o cast, viu? É, o grande diferencial mesmo é a live, e eu falo, eu invejo muito se a Sony desse uma olhada assim na live, assim, com carinho e falasse assim, pô, meu, olha o que, que esses caras fizeram na live. Tem toda aquela coisa de jogar que até mesmo o Vivaco tinha comentado sobre, vamos supor, que é parecido com o Steam, que se uma pessoa tá jogando um determinado jogo, e aí eu vejo que a pessoa quer jogar, tá jogando, eu quero jogar com ela, ela já vai, me pede o CD, já me joga dentro do jogo, isso eu acho perfeito. E em novembro do ano passado a gente teve o lançamento do Kinect, que seria a plataforma de movimento, de sensor de movimento pro Xbox 360. Na minha opinião, é um pouco uma diversificação no caminho com que os jogos podem ser feitos aqui pra frente, tanto quanto uma possibilidade de você ampliar a experiência de imersão que um jogador pode ter em frente ao videogame. Só que tudo isso vai depender de como que a Microsoft vai criar seus jogos a partir de agora. Vivaco, você quer ter um Kinect? Não, mas... Tem agora, eu. Agora, Guilherme. Eu. Você quer ter os dois portáteis ou você vai ter também por uma obrigação? É, pra mim é quase uma obrigação moral. Eu sou um curioso dos dias de hoje, cara. Eu não consigo. Mas assim, se eu for comprar, vai ser numa época que, como o Guilherme falou, né? A tecnologia foi criada. Vamos esperar alguém fazer alguma coisa legal com ela. Se algum dia conseguirem virar pra mim e falar, vai ser legal, para de segurar o volante no ar e espancar o oxigênio, agora dá pra se divertir, eu compro. Mas no exato momento, eu não vou comprar pra dançar, porque eu tô pagando aula de forró, então... Cara, e o pior é que é verdade, viu, gente? O pior é que é verdade mesmo. Estamos gravando quinta-feira, porque minha aula de forró é sexta. E vocês, algum de vocês pensa em comprar o Kinect? Na Campus Party, a maioria dos consoles que tinha exposição, pra não dizer quase todos, eram Xbox com o Kinect. Então eu tive a oportunidade de experimentar o jogo de boliche lá, e achei bem interessante. Mas é mais uma questão de gincana do que de videogame ali, né? Pelo menos os jogos que eu vi o pessoal jogando. Pra mim, ainda não se encaixa como jogo de videogame. Seria mais um jeito de você não precisar de ter equipamentos pra fazer sua brincadeira. Equipamentos pesados, no caso. Então, assim, pra mim, é uma coisa legal pra ter uma festa no aniversário, alguma coisa assim. Mas pra eu comprar, ainda não vi a utilidade. Kodoji, você que ainda não tem o Xbox 360, você vê algum atrativo no Kinect pra você comprar um ou alguma coisa que vai diferenciar na sua vida tendo um? Olha, não compraria hoje não, cara. Eu talvez comprasse o Kinect quando conseguissem botar de forma oficial, né? Tudo isso que o pessoal vem fazendo por aí pra, sei lá, fazer acessar menu, alguma coisa do gênero. Não sei, tudo isso que o pessoal tá fazendo agora pra usar no computador, e se duvidar, eu nem compraria o Xbox, compraria só o Kinect, né, cara, pra usar no PC, por exemplo. Mas no momento não me chama a atenção não, cara. Kinect, Move, Wii, não é o que tá, não é o que tá me chamando. Jogos, cara, é o que eu tô falando, é no PC. Talvez um ou outro jogo que aí eu lamento não ter um Xbox ou um Play 3, mas aí é pouca coisa, né? Entendi. Cara, eu acho que uma sensação que tem sido geral, todo mundo que eu converso a respeito disso, é que quem tá realmente empolgado com o Kinect até agora é a galera que não é hardcore, lógico, isso não é novidade nenhuma. O pessoal mais casual tá super empolgado com essa questão de você ficar se balançando que nem um idiota na frente da televisão pra fazer pontinhos ou pra fingir que tá num barco e tal. Olha o rancor, que nem idiota, que absurdo! Mas você fica se balançando que nem um idiota. Ah, que nem idiota ficamos todos. Você lembra de jogando Sonic com a língua pra fora no Mega Drive? Sim, mas não há provas. O pior é que o Kinect tira foto ainda, viu, galera? Exato. Faz vídeo, cacete. Enquanto que, na minha opinião, o que eu quero ver com o Kinect daqui pra frente é que ele seja mais uma opção do que, ao invés de ser uma alternativa aos jogos que você está jogando. Vou dar um exemplo. Imagina se você consegue pegar, por exemplo, Heavy Rain, que é um jogo baseado em movimentação, que é um jogo baseado em emoções, é um thriller, e tudo que você faz em frente à tela consegue ser bem reproduzido pro jogo como ele foi feito, entendeu? Aí você ia ter uma experiência de jogabilidade tão diferente, inclusive, é que foi no próprio PS3. Ou então você ter jogos como Fallout ou até Mass Effect, por exemplo, onde você tem cadeias de respostas e consequências a partir delas, onde a resposta vai ser dada pela emoção que você vai estar sentindo no momento, e aquilo vai ser como se fosse captado pelo Kinect na hora que você está lendo, entendeu? Se você lê uma coisa que te deixa surpresa, automaticamente a resposta vai ser com relação à surpresa. E isso você pode variar bastante coisa a respeito desse tema, mas o que eu quero ver é realmente um pouco mais do que essa história de que o Kinect vai ser casual, vou ficar me balançando para estourar balões imaginários e tal. Não é isso que eu quero fazer. Mas ainda tem que esperar o desenvolvimento dos jogos chegar nesse ponto. Uma coisa que eu gostaria de perguntar pra ti, Guilherme, é se você acha que o Kinect só vai fazer um grande sucesso mesmo quando a Microsoft conseguir colocar oficialmente essas outras atribuições pro aparelho. Olha, eu acho que o Kinect vai fazer realmente sucesso quando alguém mais colocar a mão no Kinect que não a Microsoft. Não porque ela é incompetente, não porque ela é isso, não. Porque ela lançou o Kinect pra ser primeiro um acessório do Xbox, segundo uma alternativa ao Xbox. Mas a gente já sabe, por exemplo, que a Google já foi atrás dos criadores do Kinect, já contratou eles e deve estar lançando algo parecido em breve. Já tem até projeto e a gente já deve ver alguma coisa pro final desse ano. A Asus está para lançar um Kinect para PC. Exato. Praticamente igual ao Kinect do Xbox. E sabe quem vai lançar um Kinect para PC? A Microsoft. Caraca. E assim, eu vou falar, Guilherme, a Microsoft fez uma coisa muito importante com o Kinect. Botou todo mundo que foi contratado pela Rare, quando ela comprou a Rare, para trabalhar. Porque tava uma vergonha aquela história, viu? Compraram a Rare, ninguém fez porra nenhuma lá dentro, dois jogos meia boca, e aí é que a gente tá fazendo Avatar. Ah, mas a Rare deixou de ser a Rare há um bom tempo, então pra mim isso não faz a menor diferença. Mas uma coisa que eu queria até desafiar a sua colocação, Vivacqua. Eu acho que a Microsoft não lança um Kinect para PC. Até porque se ela lançar, os gamers que compraram o Kinect pro Xbox, que com certeza vai ser mais limitado que o de PC, vão se sentir prejudicados. E tome processo no lombo. Mas eu acho que ela lança, mas ela fecha um acordo com uma daquelas empresas que fazem os PCs fechados, e ele vai funcionar mais dentro do Media Center, como é o Media Center do 360. Eu acho que ela vai lançar porque não vai ter jeito. Ela vai lançar nem que seja para kit de desenvolvimento, eu não sei. Eu acho que ela vai lançar para alguma coisa. Não sei explicar. Eu acho que ela vai lançar para tentar... É a Microsoft, sabe? Ela gosta de botar as coisas dela no mercado. Eu acho que ela vai... A partir do momento que estiver compatível para PC e Mac, ela vai poder vender mais. Para PC e 360, ela vende um pouco mais. Vão comprar o desavisado. Só que vai ter mais coisa no negócio. Mas eu espero que você esteja certo. Eu preferia que fosse uma coisa de videogame e que por fora só viesse as coisas dos hackers. É, cara, vamos ver quando esses hackers realmente conseguirem dar mais funcionalidade ao Kinect, o que que a Microsoft vai fazer pra dentro do Xbox mesmo, lançando uma versão 2 ou algum upgrade interessante. Eu acho que era bom eles correrem atrás logo, porque os japas já conseguiram mover robô com o Kinect, cara. Vocês não estão entendendo, o negócio tá ficando perigoso, cara. Pois é. Daqui a pouco aparece a Skynet, meu amigo, e aí, ó, deu mesmo. Deu. Cara, o que eu já disse isso algumas vezes aqui no cast, pra mim, o Kinect é a melhor porta que a gente tá vendo de transferir a consciência humana pra consciência robótica. Você ter um mapeamento de movimentos para controlar primeiramente um braço ou uma perna para executar uma tarefa que seja qualquer, nem que seja desarmar uma bomba à distância, alguma coisa assim, cara. Isso é o primeiro passo, você ter realmente uma robótica que possa vir a substituir os homens daqui para frente. Claro que eu tô delirando na ficção científica aqui, mas isso não necessariamente é irreal. Claro, então vocês já sabem. Se o Judgment Day, o dia do juízo final, chegar por causa dos robôs e a ideia tiver surgido nesse podcast, é a culpa do Guilherme. Você já sabe, partiu daqui, estamos condenados, mas pelo menos a gente pode jogar boliche. Ele é o John Connor das máquinas, né, cara? Pois é. Pois é, pessoal. Essa é a nossa opinião. Nós queremos saber a de vocês. Nós, em breve, vamos falar E Agora Portáteis. vamos falar dos dois que estão chegando aí, o 3DS, o PSP 2 NGP, P2P, PHP, PQP também, né? PQP. Vamos ter um especial sobre mobile, sobre jogos de celular, iPod Touch, Android, vamos. Mas tenha calma. Agora, nós estamos falando do que está concreto à nossa frente. Os portáteis estão chegando ainda, não dá nem pra gente... Nós podemos especular, mas fica complicado. Aqui comigo, diretamente do Dia de Gamer, nosso filhotinho aqui dentro do Nerdrops, Guilherme Costa, que eu conheci pessoalmente, e o cara tem 6,5 metros de altura. Todo mundo falando que o Guilherme era alto pra cacete, velho. Pois é. Não, imagina a pobre da Ira, que tinha 1,20 metros. Chegou perto do Guilherme, olhou assim: ah, eu vou abraçar, mas eu vou ter que escalar. O Guilherme usa calça jeans com escada do lado pra cumprimentar pessoas baixas. É que pra você ser do Nerdrops e ter o nome de Guilherme, você tem no mínimo 2,10 metros, então. Por falar nisso, eu conheci o Guizão, um abraço pixelado, Guizão. E pra ele andar no meu carro, ele teve que empurrar o banco. Ele arrancou o banco do motorista e sentou lá atrás. Fez igual aquele cara do Academia de Polícia, né? É. Estava aqui com a gente também o nosso querido membro oficial, o Giba. Tava, né? Tava. Ô, Giba. Ah, caramba, foi mal. Tô falando aqui, tá no mute. Valeu. O Fabiano, a gente não tá ouvindo. Fabiano, vê se você não tá no mudo aí, cara. É, cara. Não, Fabiano, a gente não tá no mute. Vai, se despede, Giba. Isso aí, valeu. Também conheci o senhor Vivacqua, o senhor Guilherme Costa e o Fabiano também lá na Campus Party. Fiquei aguentando aí por várias noites aí o Fabiano ainda. Chega assim pra mim, né? Porque o cara que não é de São Paulo, ele vem, chega e fala assim: pô, vamos pedir uma pizza aí? Pô, vamos pedir uma pizza aí? Pô, vamos pedir uma pizza aí? Todo dia o rapaz queria comer pizza. E aí, né, no dia que eu deixo, ele fala assim: ó, liga aí, pede aí. O cara não me foi enganado pelo motoboy? Isso, mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do cast, das nossas opiniões fecais aí sobre a própria Microsoft. Comentem no cast e mandem e-mail pra gente. E o nosso outro membro também fixo, o nosso querido Fabiano Loureiro. É isso aí, galera. Foi um prazer participar aí com o pessoal que eu não tinha participado ainda, que no caso era o Guilherme. Então, falar da Microsoft pra mim é uma coisa meio que... atirar no escuro, porque eu não tive contato nem com o Xbox 360 há muito tempo. E o que eu vi do Kinect foi bem legalzinho, né? Valeria a pena assim, pra brincar com o sobrinho, com a mamãe, com a vovó. Mas é isso aí, galera. Façam o que o Giba disse, não deixe de comentar no cast aí, no post, e mandar e-mail pra gente. E diretamente de Florianópolis, o nosso detentor da voz mais suave deste podcast, o homem que estará patrocinado ano que vem na Campus Party, não pôde comparecer nessa, mas ano que vem diz que vai, nem que seja. Adidas vai patrocinar, né? Vai pela Adidas. Adidas. Kodoji. Então, pessoal, esse foi o nosso cast. Esperamos que vocês tenham gostado. Não deixem de comentar. Tá? Eu tô achando muito legal que o pessoal tá mandando vários comentários concisos e o pessoal tá conseguindo fazer uma discussão bem saudável, uma discussão acerca dos consoles, dos jogos. Tá ficando bem bacana. E não esqueçam que o nosso e-mail mudou. Não é mais Nerdrops Games, galera. É nerdrops@nerdrops.com ou nerdrops@gmail.com, galera. Não se esqueçam. Ou nerdrops@nerdrops.com.br. Pois é, pessoal. Ficamos com a escolha do Giba, da música do dia, com One Winged Angel, do Final Fantasy VII. Mas aquela versão é muito midi, fã. Eu vou botar uma música, uma versão que é coral. Pode ser, Giba? Pode uma ser. Dramática. Essa música pode ser qualquer versão, cara. Então tá. Eu sou o Vivacqua. Um abraço pixelado para vocês. E nos vemos quarta que vem. We'll be right back. no Rio é assim, a última vez que eu fui no Rio, cara, e aí, meu irmão, tem jogo de Xbox. Eu falei, ah, mas tem que ter ovo, querido. X-Eggbox. X-Eggbox. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, Kodosh, vai, vai. Engata, engata, engata, engata. Oi? Caralho, ficou engraçado mesmo. Caralho. Que banho. Pelo menos alguma coisa tem de bom, né? Sinceramente, não ia levar 12 episódios pra reparar nisso, né, cara? 12! 12! É isso aí! A vida é um 12 de papel. Vamos lá! Meu Deus. Guilherme, tu sabia disso, Guilherme? Sabia, eu tava vendo aqui. Aí, por que não falou, hein? Cara, por que na não verdade eu fiquei sabendo entre gravações, então no próximo tinha ter que jogar isso alguma hora e ele acabou falando, ué. Ele quer só pra ele, cara. Ele quer só pra ele. Como eu acabei de ser corrigido, que vocês não ouviram porque saiu da edição, o touchscreen é tela. Eu mexi no Motorola Back... Num Motorola. Motorola? Motorola. Motorola. Motorola. Motorola Backflip.